Nós estamos aqui mais uma vez com Jaimito Acioli, participando de uma entrevista no nosso portal Cândido Salles. Jaimito, seja bem-vindo. E para começarmos, eu queria dizer que nós estamos às vésperas de mais uma grande festa aqui no nosso município, que é o Carnaporto. Você vai participar dessa festa? Você vai estar lá com o povo? Sim, com certeza. Vou estar presente no Carnaporto de 2016. 27 anos de carnaval. Falam que você foi o idealizador, o criador do Carnaval do Porto de Santa Cruz. O que você tem a falar a respeito disso? Quando assumi o município em 89, na condição de prefeito, não existia festas organizadas em Cândido Salles. Não existia um calendário de festas. E decidimos incluir o carnaval como parte desse calendário que formaríamos a partir daí. O Carnaporto está fazendo agora o seu 27º aniversário, né? Ele aconteceu da maneira mais incrível do mundo em 89. Não existia nada, não existia energia, enfim, nós chegamos ao Porto Santa Cruz para fazer uma pequena visita, levamos alguns músicos da banda Ed Music, um pequeno gerador, e ali ligamos as guitarras, a bateria e fizemos o primeiro som de carnaval no Porto Santa Cruz, isso lá em 89. Muito bem, e se tornou aí uma das grandes festas do nosso município, logicamente reconhecida em toda a nossa região sudoeste e talvez na Bahia também, não é isso? O Carnaporto hoje faz parte do calendário de festas carnavalescas do estado da Bahia, né? Cresceu muito, são milhares de pessoas que participam dessa festa. Eu tive a oportunidade de participar da maioria delas. Durante os meus períodos de prefeito e vice-prefeito, jamais me ausentei do Carnaval do Porto. Duas vezes prefeito, uma vice-prefeito, e estive sempre presente ao Carnaval do Porto Santa Cruz. Realmente, uma grande festa. E você observa, sim, Jaimito, mudanças em relação à festa, de como era antigamente, como é hoje. O que você acha? Como é que modificou alguma coisa? Eu não diria que modificou. Alguns prefeitos, como eu, fizeram alguma coisa para melhorar as condições estruturais do Porto Santa Cruz. Outros nada fizeram, mas a festa acontece todos os anos. Isso é importante. Ninguém teve a audácia de acabá-la ou de deixar de realizá-la. Eu questionei você a respeito disso porque eu participava também anteriormente. Eu achava muito melhor, muito mais gostoso. Não sei se pelas músicas que eram diferentes, pela cultura diferente. Eu gostava mais daquela época. A cultura musical também tem se modificado muito, né? A música que acontece hoje não é a que acontecia há 16 anos atrás, por exemplo, no nosso último mandato, né? Porque a vida se transforma, é assim, né? E o importante é que o carnaval acontece. O povo gosta, existe uma massa imensa de pessoas que gosta do carnaval e participa, mantém viva a ideia do Carnaval do Porto. Nota-se que o Porto de Santa Cruz está crescendo muito, muitas residências construídas, muitas casas em construção. Você vai participar agora dessas festas. Você tem casa lá também, Jaimito? Por incrível que pareça, eu não tenho casa no Porto Santa Cruz. Eu vou participar da festa, mas sem casa. Vai estar lá com amigos, logicamente, numa grande confraternização, não é isso? O nosso ponto de apoio será na casa do meu amigo Jerry, que me fez um convite para estar com ele e muitos outros amigos em sua casa. Ele tem uma propriedade no Porto Santa Cruz e nos convidou para estar presente. Eu estarei fazendo o meu ponto de apoio na casa de Gerra Adriane. Muito bem, parece que vai ser uma grande festa lá, o pessoal está organizando para todos participarem, realmente vai ser muito bom, não é isso? A grande festa vai ser o carnaval. Na casa do Gerra certamente estarão muitos amigos, com certeza, né? Essa não foi a única festa do nosso município que você criou, né? Outras festas também vieram aí da tua idealização de quando você era gestor. Quando fomos prefeito a primeira vez, entendemos que precisávamos criar algumas datas festivas para Cândido Salles, né? Hoje Cândido Salles tem um calendário de festas. Festa junina, festa natalina, e essas festas passaram pelas nossas mãos. Fomos nós os criadores dessa festa, fomos nós que criamos e implantamos essas festas em Cândido Salles, né? Por exemplo, no Natal acontece a festa de Natal com o Papai Noel. Isso nós realizamos durante anos, a festa do Papai Noel. O São João é hoje uma das maiores festas juninas do interior da Bahia. São 13 dias de festa que envolve o São João, São Pedro e a festa do aniversário da cidade, o que nós chamamos de Festival de Inverno de Cândido Salles. Né? Nós criamos também outras festas, como outras atividades culturais, né? Como, por exemplo, os festivais de música, o Rio Pardo Festival, o Canta Cidade, esses hoje já não existem, né? Deixaram desaparecer do nosso calendário do nosso calendário cultural, né? Infelizmente, já não se realiza mais, né? Mas Cândido Salles é uma cidade que gosta de festa, tem um povo bastante animado, um povo festeiro e um povo com muita cultura também, né? E nós acreditamos nisso, nós apostamos nisso, acreditamos que Cândido Salles precisa continuar desenvolvendo a sua cultura, as suas festas, afinal faz parte da vida de todas as cidades, né? E é muito bom que isso possa continuar acontecendo. Beleza, então Jaime Daccioli lá participando com o povão desse Carnaporto agora 2016. Sim, Jaime Daccioli vai estar participando com o povão do Carnaporto 2016. É sempre um prazer recebê-lo aqui, Jaimilton, e está em aberto aí para as suas considerações finais, deixar aí a sua mensagem final para todos os foliões, para todos que vão participar desse grande momento festivo aqui no nosso município. Eu quero agradecer ao blog Portal Cândido Salles e aproveitar para desejar a todos os cândidos salenses e a todos os visitantes, que com certeza virão foliões de toda a região, Minas, da Bahia, para participar do Carnaval de Cândido Salles, desejar um bom carnaval, que seja alegre, que seja de paz, que seja um carnaval de amizade e de entendimento entre as pessoas. Muito bem, obrigado, Jaimilton.